2217, visual com campo. Afirmo, senhor. Comandante visual. 2-1895, confuso. 2-1895, obrigado. Salvador, tá 3-2-1-7, vai passar sim, vai baixar o travado visual. 2-1-7, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 1-3-2. Pouso na 1-0, tá 3-2-1-7. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, descida para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, Tango Romeu. Golfo 884, controle. 884, chama centro Recife, frequência 1245, secundária 12685. Hotel, o ajuste 10009 autorizado a final, resposta habilitada. Eu ia confirmar o hora do BTU, Hotel Matango. Tango Romeu tá visual e solicito pouso pistão na 7. Tango Romeu, chama a torre, frequência 118.95. 1895, ó. Torre Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Prossiga. Tá na final visual, solicito pouso na pista 1-7. Ok, reporte para modificação de regras, o Papá Tango Romeu. Para modificar na presente. Ok, então plano modificado os 1839. Esse em condições visuais, reporte na final da pista 1-7. Informe qual tipo da aeronave. É um Learjet 40. Ok, chame na final do 1-7 com o trem baixado travado, Papá Tango Romeu. Chamará na final, pistão 1-7, Tango Romeu. Então 3-2, 1-7, no solo 3-9, chame o solo, 1-2-1, decimal 9. 2-9. 1-7, 2-9. Obrigado, táxi Alfa, me reporta Juliette, 1-7. Alfa, sou Juliette, me reportando. Base para a final, baixado e travado, Papá Tango Romeu. Papá Tango Romeu, ciente, tráfego avistado, o vento 110 graus, 139, autorizado pouso, pistão 7. Livre pouso, pistão 7, Tango Romeu. Alfa Charlie já ingressou no corredor Interlagos. César Lofa Charlie, reporta rotatória visual com campo. Portará na rotatória visual com campo, Alfa Charlie. No meio 20, estabilizado o X-ray down no zero. No meio 20, completa final, cheque o trem, torre 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 2-5, obrigado. Ok, você vai voar aqui sobre o pedágio, é isso? Já tá pronto para decolar? Ok, já dou presente, chamo no fora do solo, comprou do pedágio, vento 110 com 14. Ó, estou ali matando. Papão, meu Zulu, Alfa Charlie, torre 1-1-8, decimal 95. Posição mudou muito, boa tarde, irmão. 1-9-0, estabilizado X-ray da 1-0, campo à vista, baixado, travado. Papa Tango Romeu no sol aos 4-2, táxi a terra, está estacionado, frequência livre. Volume 642, avistado, livre pouso, 110 graus, 1-3 nós. É o gol 1-6-0, sim? 1-6-0, isso. Aparecendo o pouso, 1-0 para o gol 1-6-0. Agora a toca da Serafana. Serafana Tango, ciente, decolado aos 4-3. Mantenha minha escuta agora de transferência. Aí matou a escuta, Tango Romeu. Correu o Zulu Alfa Charlie, vai ingressar na rotatória. Seguinte, Zulu Alfa Charlie, pouso, intenção de pouso é 1-7. Afirmo. Qual o tipo da aeronave? Romeu Vitor 7. Ok, continua a aproximação para o 1-7 em redução. Tem um tráfego 737 aqui na final do 1-0. Para evitar aí 360 na final, aproxime com redução. Recebe a final da 17 e aguarde a autorização de pouso. Do Alfa Charlie. Reduzindo o Alfa Charlie, aguardar a autorização. Até o Lima Tango, chame o controle, 1935. 1935, Hotel Lima Tango. Valeu, boa tarde, até o Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, recebo muito em minha frequência, prossegue em condições visuais, está prosseguindo o corredor forte até o pedágio, confirme. Aqui tem um pedágio de Lauro, vou fazer um treinamento aqui, eu vou um treinamento. Clareza 1 no Hotel Lima Tango. O 4-4 do Graia. Ok, gente. E agora como é que chega aí, pô? Solo 219. 219, boa. Não consigo copiar o Hotel Lima Tango. Eu vou fazer trabalho esse aqui pra essa sociedade, senhor. De Lauro de Freitas aqui é o treinamento. O meu treinamento assim que eu pausar, vou pedir pra Lauro de Freitas verificar novamente o rádio. Sim, Sérgio Sala? Ô, não me engano, lembrou. No meio 320, sou autorizado para táxi Alfa, me reporta antes do Juliette. Salvador, passarela 2231, boa tarde. 2231, boa tarde, pro DITAP, desça ao nível 050. DITAP pro 50, passarela. Telematango, confirma as intenções de voo, clareza 1 no hotel Telematango. Cidade de Lauro de Freitas, vai manter treinamento aqui, mais ou menos uns 45 minutos, aqui, sem interferir na final da ONU 028. Quer regressar a isso? Negativo, senhor, vou permanecer aqui fazer treinamento. Mantendo o setor por um minuto, é isso? 45 minutos, senhor, 4, 5 minutos. 45 minutos, gente, mantendo o setor a 1 mil pés com referência visuais, com o hotel e Matango. A clareza continua 1, ok? Por gentileza, faça um cheque no seu rádio. Eu vou fazer o check, assim que eu chegar, na hora que eu chegar na base, eu vou pedir pra dar uma verificada só. Afirmo, segue a viatura follow me. Afirmo, segue a viatura follow me. 1620. Gente, boa tarde. Sete para o táxi, 72 a bordo, 2h40, alternando Salvador. 5627, autorizado táxi de Apache 1, nota Índia. Ponte de Cerdão 20, chama a torre 1895, registro 009. Táxi de Apache após Índia, 1895, 1009, agora o 5627. Boa tarde, uma ótima parte para você. Grato por você também. VMAC Mike, um instante, copy, por gentileza. Mike, ponto cópia. Tem Salvador, Salvador, meu pé, de corda 197, curva direita, corredor axé, controle de Salvador 119, decimal 35, e aciona o transponder 0133. Que Mike poderia confirmar, ele é efetuado em GL em Veracruz? Ciente, posicionamento de táxi decolagem, torre 1895, ajuste no 009, bom voo. Tamarim 2231, na audiência para 2 mil pés, o ajuste no 009, está autorizado o final do procedimento. Vinculado ao 52, chame em 1935, voo. 1935, 5627, obrigado, boa Páscoa. Controle Salvador, muito boa tarde, 5627 da Trip, passando no 1300 na PUCA. Voo 5627, sobe ao nível 1 no 50, contato radar já estabelecido, não sei da PUCA. 150 na PUCA, autoriza direto PUCA, está presente? Livre. Ciente. Chamou a torre? November Link Mike autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Gente, o acionamento está de decolagem, chama a torre 1895, ajuste no 009, Bravo que Luiz, bom voo. Bruno 966, desce ao nível 050, chegada a Mari. Chame pro táxi, Bravo que Luiz. O 967 está autorizado, o senhor contato. Para o 9. Paulo Salvador, você é 6, posição 01, solicita estar na meta na posição. 3-1, completa final, cheque o trem, torre 1895. Tá já. Pushback e taxi, né? Salvador, passarelo 2231, estabilizou no ILS. 2231, chame passando externo. Guardaremos. Patango, November Link Mike, autorizado o táxi, reporte na interseção Oscar, pronto para ingresso, 97. Paulo, poderia confirmar com o fiscalizamento aéreo se haveria a possibilidade de alguém de aqui no Figueirão para removê-lo da aeronave? Gente, ele fica com a estrela. Obrigado. Tráfego Salvador, OTAN 3155, informação November, autorização Guarulhos, pronto cópia, 905. OTAN 3155, instante cópia, por gentileza. Passando externo, Dor 231. 231, autorizado o pouso, vento 1, uma centena com 13 nós. Controle o 5627. Prossiga 5627. Autoriza por de Aracaju. Aguarde a coordenação, por gentileza. Aguardo. Canal 6327, já foi informado a infraero, por gentileza, me reporta totalmente pronto. Eu te reportaria totalmente pronto, 6327, muito obrigado. Que Luiz, que reporte para ingresso, você. Autorizado táxi via Pati 1 no Taxi Índia. Multiplano no 0, torre 11895, registro altímetro no 009. 009, táxi Pati, atmosfera 29. Então, 3155, pronto, cópia. 3155, pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10. Curva à direita, saída da El, transição Leda, após voa Bridge. Via Upsilon 10, após Smap, após Awake, após Maricá, após Upsilon 44 e após conforme roda. Controle Salvador, opere 119.35, transponder, será o 5043. Autorizou 340, Guarulhos. Decola da 190 com curva direita, Sael, Leda, Bridge, Upper Zulu 190, Smap, Awake, Maricá, Upper Zulu 44. Controle 10935, aciona 5043, dan 3155. Dan 3155, direito correto, chama pronto para o chuveiro de treinamento. Depois vai lá para o chuveiro de treinamento. Mike, o Delta, seu ponto pro, cópia. Através do pedágio, vai, eu vou para a praia do litoral, vou direcionar o litoral para comprar o canal de segurança. Transponder será o 0125 padrão. Falou que saindo do através do pedágio na proa do farol de Itapuã. Já ia solicitar uma ponte aí, grato pela aeronave que efetuou a ponte. O hotel de Matango, aguarde transferência para a torre de controle. Aguardando transferência, Tango. Passarei 2231. 2231, solo 01, solo 219. 219. Tango, mantém o setor, temos tráfego no eixo de decolagem aí, mantém o setor e passa a escuta da torre em 1.18.95. Vai manter, aguardando, sei, vai transferir para 1.18.95, até o Lima Tango. Prossiga. Está ali Matango, está aqui próximo ao buraquinho, só está aguardando para cruzar a pista, vai comprar o do farol que está pronto, ingressou já no litoral, só. Não, então mantém o setor, se quer cruzar aqui via litoral, mantém o setor, quem mantém o setor espera nessa posição e aguarde para prosseguir para cruzar a final 98. Ok, está aguardando o setor aqui, está ali Matango, só. Autorizado, Tilo, até 73. Paloma 097, ponto Copa. Certo. Autorizado com FIS, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, laser print, onde intercepta piso Luna 6. Controle de Salvador, Pelém 119, decimal 35, transponder 5075. Mantendo 800 pés no litoral, ok? Sempre frio na sua decolagem. Tá quente aí, que tá buraco, né? 095, transponder, copiou o voo na 097. 5075, transponder, me chama pronto, se tiver adicionamento, voo na 097. 5075, confirma, transponder, chama na pronto, voo na 097. Para o posicionamento, é 3155 na 05. 3155, está autorizado, me chama pronto, é. Chama na ataque, 3155. Pronto para pushback, o oceano é 6327. 6327, autorizado, me chama pronto, é. Autorizado, chama na ataque, 6327. Voo 966, descida para 2000 pés, o ajuste no 009, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. 2000, ajuste no 009, formulário estabilizado. Voo 966. Voo 966, decolado 04, chame o controle em 1935, bom voo. 935, uma boa tarde. 965. Tá vendo aí que o tá pronto? Livre de colar, vento uma centena, 14 nós. Novembro, Henrique Mike. Ingressando em Interlagos. Olá, boa tarde, Gol 967, decolou. Gol 967, contato radar estabelecido, sobe ao nível 360 na Cidadel. 360 para Cidadel, 967. Poste, pronto para o cruzamento. Matará, pronto para o cruzamento a 28, Tânio Matará. A intenção é prosseguir via litoral sul, é isso? Litoral sul até a parada baixa. Ok, sim. Bravo, que Luiz, que reposta é genial e pronto. Novembro Yankee Mike decolado aos 05, chama o controle, 119 decimal 35. 119 decimal 35, Novembro Yankee Mike. Rafael Matando, tá pronto para iniciar o cruzamento 28. Salível, autorizado o cruzamento da 28. Mantendo a linha do litoral, reposte para cruzar a final da 35. O hotel Matando. 28 livre, reportará para cruzar 35, o Tânio Matano. Aqui é com o Delta Livre Taxi, você pode para ingresso na 17. 17. O Yankee Mike prossegue em condições visuais no corredor Axé, reporta o Farol da Barra. Peguei condições visuais pelo corredor Axé, treino através do Farol da Barra, o Novembro Yankee Mike. Sente o azul 6918, descida ao nível de voo 050, chegada a Mare. Para o teste, o Oceano 6327-114, aborto 3015, Salvador. Sabe, prossegue com as suas visuais e corredores, reporta para IP. Oceané 6327, chegada de altura, está oceano, pode ser autorizado em Índia, ponte 010, chama a torre 1895, ajuste no 009. Ok, sente, é, ingresso Índia, ponte espera, chama a torre 1918, sinal 95, Oceané 6327. 1966. Hotel Imatango. 1935, chamará, Hotel Imatango. Passa para o Otávio Matango. Oficial de Matão em condições visuais para o farol da Barra. Farol da Barra, depois que o histórico, o Hotel de Matão. Frisado pouso, pistola zero, vento uma centena de graus, voo 4 nós. Tive pouso na pistola zero, voo 966. É o Ocean 63, voo 4. Autorização para Petrolina, nível 3601. Gente, o Ocean 63, voo 4, eu sou nível de voo 340. Copio agora a coordenação. Não, copio 34. O controle da frequência 120 decimal 8. Saída Momo, transição Flag. Controle Salvador Pérez 119 decimal 35. E o transponder 5105 vier para o 020. 7340, aprovado para Petrolina, vier para o 20, declando a 10, perfil da Momo Flota. 119 decimal 35 e 5105 transponder. O E314 contingimento correto, me chamou pronto, me tiver adicionamento. Certo. Para o táxi, o TAN 3155, 184 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 55. O TAN 3155 está autorizado, o táxi via parte 1, no táxi Índia, ponte para 0, 1895, o ajuste altímetro no 009. No 009, confirma a frequência, torre tela, desculpa. 1895. 1895, grátis, e aí? Livre quilômetro, Oscar. O Xenem 327 após o pouso do 37 da Gol, na final alinhar e manter, não no zero. Bravo, que o lance que atenta estira o lance do 737 da Gol, que pousa não no zero, livre decolar da 17. Vento 1 centena de graus, 1-3-2. Bravo, que o lance. Direto bridge. Direto bridge, é 67. Conhece, após a horagem do 150. Tá 3155, pode esperar uma 0 próxima. Gente, mantenha, 3155. Tem 446, descida para 2000 pés, o ajuste no 009, autorizar o sinal do procedimento. Não, senhor, procede, por gentileza, confirme. Descida para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Ciente, 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, trip 5446. Colar, vento 110 graus, 1-3-2. Autorizado decolagem, pista no 0, acelera 63-27. Após a rolagem do Avianca, ali mantém, então 3155. Ali mantém, após a rolagem, tá 3155. Bravo Kilo Whisky, decolado aos 12, chame o controle 119 decimal 35. Quilômetro Oscar Torre 1895. November Yankee Mike, confirma a intenção do voo. Quilômetro Oscar, chame na final da 17. Quer que o Delta decola com referência ou traz da frente? separação visual do tráfego decolado da frente, livre, estava no 7, vento, uma centena, 12 nós, reporte no solo controlado, Mike Eco Delta. 10, reporta para o Lamar. É, vai à direita, curva à direita. Xenamia 327, decolado aos 13, chame o controle 1935. Xenamia 35, controle 1937, boa tarde. Já chamo para o táxi. Chamará para o táxi, vou na 097. João VMEC, Mike, livre a frequência para a coordenação de tráfego, até o regresso. Salvador, boa tarde, Xenamia 327-2000 da EL. 327, contato radar, sobe o nível de voo 240 na saída da EL. 240 da EL, 327. Bravo, Luiz. Afirmativo, então, posição de 1-14. Ok, chame o controle em 1935 até a volta. Rafa. O azul 6918, redução para 200, nós é presente. Confirme para o 6918, sempre cortado. Reduzir para 2009 e descer para 3000 pés, ajuste no 009. Ok, reduzindo para 200, descendo para 3000, azul 6918, 6009. Controle, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, condição visual, escorrego a Xerra, ponta fora da barra. Autoriza direto uma natição, está visual com a aeronave que decolou. Gente, está autorizado direto uma natia, mas que puder. Gente, tu faz uma natia, é pra caralho, mano, você pega. Tráfego avistado, a pista no 7, autorizado o pouso. Vento 090 graus, 03 nós, Papatango, Kilo, Romeo Oscar. Tan 3155, livre decolagem, vento 090 graus, 14 nós. Livre decolagem, 3155. Voo número 20, informação em crucial ao vento, 3708, copia. Estou autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10, curva esquerda, saída Pulga Trânsito Caju, via Upper 58. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder será o 5116. Meia 20, cotidiamente ocorrer, chama pronto, espero que está no metro. Explora da Fonte Nova, está no dia bravo, mantendo sem condições visuais, está mantendo 500 pés. Queda, reporte interceptando, eu estou visual com tráfego. Arriba 270, CBN mal, Quebec A. 3155, decolado ao Zulu 6, chame o controle em 1935, vou. 1935, tanto 3155, vou para lá. Composto. 1895, boa tarde. Bravo. O azul 6918 descida para 2000 pés, o ajuste no 009, reduzindo para 170 nós. Descendo para 2000, reduzindo para 170, 1009, azul 6918. 6918 vai seguir um Alfa Tango 72 na final, está mantendo no 40 de ground speed aqui o controle. Gente, 6918. Autorização de pouso, triplo 5446. Parte 1, nunca sei Índia. Parte para o 01895, ajuste altímetro no 009. Demantil, parte o Índia, 195.0 no 009, com no 097. 3155, contato radar, sobre o nível 340 na saída da Elba. 340, nada L, TAM 3105. O meu ócio no solo 17, estacionar a frequência livre. Livre? Dael, TAM 3105. Dael, bom dia, bravo. Para informação, temos um tráfego da Fonte Nova para Enrimar. É o Compatão Hotel e Mapelgo. O mesmo mantém 500 pés, para informação. Já tem um problema. Delta Alfa Eco Lima. Obrigado, na escuta para a autorização. Afirmo. Localizado com FIM, senhor de volta 360, decordão no zero, curva direita, saída da EL, transição Leda, após o abride, onde intercepta pelo Luna 6. Controle Salvador PL 119.35, transponder 05121. Está possível encaixar a aeronave entre um e outro. Então faça aí mais outro 360 e reporte na final, dando 7, aquilo que ele quiser. Ok, ok. Xana, 1-2-1, 1935. 1-2-1, transponde, deixa um pronto, estiver o treinamento, 1-3-2-1-7. Bota pronto. Hotel Imatango, chama a torre 1895. 169-18, baixou e travou, final de 5 milhas. Ciente, 6918, avistado, continua a aproximação e vai de ficha livre. 6918. Firmando livre pouso pro trip 5446, uma centena com 13 nós. Livre pouso 5446. Nome é 327, Recife 1251, no secundário 3395, bom voo. 251-3395. Boa tarde, com 1097, pode dar 1-0-9. Mantenha 1097. Mantém. Oi, eu tô passando o hotel de Matango. Prossiga. Eu passei com você, só Rafael, só tá mais 3 minutos para pouso, né, Marca? Gente, não cruza final do ano, seja, que informe, mantenha o setor reposto quando visual com a Elodia da Aerostar, fazendo a espera próxima na fiscal da Egmar. Ah, eu tô visual, tá na minha frente, tô visual com a aeronave. Aqui, o trip 5446 no solo 21, na Olivera, solo 219, agilizando. Solo 219, graças, 5446. O Kilo Quebec Serra aproxime, autorizado a interceptar final do ano 7, aguarde a autorização de pouso. Vai aguardar a autorização de pouso na final da 7, o Kilo Quebec Serra. Azul 6918, autorizado pouso, vento 110 graus com 13 nós. Livre pouso, 6918. O hotel de Matango, sim, já retaguarda do Orlando, autorizado prosseguir direto para Enrimar, reporte na final para pouso, hotel de Matango. Retaguarda do Orlando, na final, reportará o hotel de Matango. Quebec Serra, livre pouso, pista no 7, 100 graus, 14 nós. Livre pouso no 7, Quebec Serra. 1097, alinhar e manter. Alinhar e manter, gol, 1097. Mike, cuidado, fazer a frequência para a coordenação de tráfego até regresso. Caminho solo em 121 e 19. Direita 219, 69 no Ita. Atalima Tango, chame o solo controlado. RMA, vento em Salvador, 100 graus com 13 nós. E altímetro no Herói 2019. Salvo Salvador, uma boa. Azul 69, autorizando os escudos. São 31155, chama o centro agora, frequência 1251, no secundária 3395. 251-3395, tá 3095. Livre decolagem, gol no 0-9-7. Boa noite, 69, desce para 4000, ajuste no 009, chegada bom. Pelo, boa noite, 69. 24, boa tarde. Quebec Sierra no solo aos 24, estacionar a frequência livre. 4 na 8 para posicionamento. 6394, coordenando com a equipe de solo, missão pronto, táxi. Autorizado, reporte para o táxi 6394. ONU 097, decolada 25, chame o controle Salvador, 119, direcional 35. Salvador, 0097. No 097, contato radar, sobre o 360, saída da ELF. ONU 097. Chegada a mão, reporte ideal. 314, autorizado táxi via Pátio 1, Nota Índia, ponte 010, Turri 11895, ajuste no 009, bom voo. Autorizado táxi via Pátio, sendo ponte espera, Turri 11895, 09 é o ajuste gato, até mais. Família Bravo. São Salvador, passageiro 223, 16 da novembro, autorização para Barreiras. Passarelo 2231, nós estamos autorizados Barreiras, o nível de voo 180, decola 120, curva esquerda, saída Momo, posso prosseguir direto. Via Whisky 42, controle Salvador, Pernin 119, decimal 35, transponda 5124. Gente, autorizado para Barreiras 180, decola 120, curva esquerda, saída Momo, posso direto na Whisky 42. Transponde 5124, controle 119-35, passaredo 2231. 2231 apenas confirmando, Momo após interceptar VATAP após o WISC-42. Chama pronto, feedback de treinamento. Momo, VATAP após interceptar o WISC-42, chamará 2231. Puxa o treinamento para 3217. 3217, correndo com a equipe de salva, me chama pronto, tá? Passa. Outro 560, desce ao nível de voo 050, chegada a Mare. Confirme? Negativo. Mantém Mare. Colar, pistão no zero, vento 100 graus, 149. Autorizado da linha, decolando no zero, se não é 3 no 4. Tanja Bravo. Voo 1869 está autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desce para 2000 pés, altímetro no 009, reporte estabilizado. 2009, 1869, pode passar pela baixa de 4000? Autorizado. Obrigado, 869. Voo 1097, chama agora o centro Recife, 125.1, alterno 133.195. 5-1-3-3-5. Boa tarde. Boa. No 620, acordando que pediu salvo, me chama pra um táxi. Puxando a 6314, decolado aos 33, chame controle em 119 de cima 35. 119-35, grato, Labé. 3145, solicitado Galeão, 360, operacional 10. Decolada 10, com curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 119-35, transponder 5132. 340, bom foque. Alguma possibilidade de presente uma foque, conferências? Mantenha a saída, guarda. Guardando, não sei se foi. 35487, desça para 3 mil pés, altimetro 1009. 3.1019, 547. 1009. 1009, copiado, 547. 1-2-13-20, Guarulhos, P3217, táxi à direita, via Índia. Conferência 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-9. 1-9-2-9-5-0-3-2-9-7. Só confirmando, o X é 1.009. Positivo, 1.009. Boa tarde, é o 966 da Campina Grande. 966 da Gol Campina Grande, 1370, aerovia upper 110. Decola da 110 com curva esquerda, PUCA, transição Zipar. 11935, controle, transponder 5133. Autorizado o nível para Campina Grande, é o 370, aerovia upper 110, decola da 110, curva esquerda, espaço 133. Posição 5, 966. Sente, 966, chama o pushback do número. Maravilha.